eu tô de volta. Descendo as ladeiras PSJ, só que com outra cabeça, né, tio? Esposa e filho bem distante dos pets, mais importante minha presença que o dinheiro me entende. Mas já pensou, se eu tô de rolê na quebrada, os vermes quadra, flagrante em cima, cabo na vala. Não sou semente, mas com você a lembrança que vai. Eu a sete palmos da terra e meu filho chamando outro de pai. Não, passei de criança pra homem, entre bafo de cachaça, minha família com medo eu com 11. Bati de frente com alcoólatra que espancava e o hematoma escondido pelo cabelo solto nas costas. Orgulho é minha mãe ver sem vida que seu filho cresceu. Andou no vale, mas voltou pra trilha. Venceu na vida e fez da própria vida escola. Homem sem escola que honrou suas lágrimas outrora. Pra que dizer que o bang é louco e todo mundo sabe, Moscou? A onda leva o camarão que dorme. Virou escapa tubarão. Necessidade hoje é sobreviver. Não deixa pra amanhã o que cê pode fazer hoje pra tomar seu lugar. A fila já tem um monte. Lembrança que vai se apagar. Se a onda leva, vai morrer em alta mar. Achou que eu não viria, não sabe de que essa voz aguda. Então adivinha, já toquei no seu rádio vários dias. Deixei os molecotes só na expectativa. E nós segue pesadão, de novo na quebrada. Sem algemas no pulso, tentando se afastar das armas. Mente aberta, com outra visão do futuro. Cansado de viver entre grades e muros. Aonde eu aprendi a nadar com os tubarões. No X que cabia 4, eu dividi com 14 ladrões. Ganhei espaço na ponta do estoque. Mostrei pros pilantra que quem erra no presídio morre. Não tem misericórdia na ala dos prédios. Nossa praia foi tirar valete, os mano no concreto. Passando frio, dividindo jumbo. Disciplina, lealdade e humildade acima de tudo. Pra que dizer que o bang é louco e todo mundo sabe, Moscou? A onda leva o camarão que dorme. Virou escapa tubarão. Necessidade hoje é sobreviver. Não deixa pra amanhã o que cê pode fazer hoje pra tomar seu lugar. Na fila já tem um monte. Lembrança que vai se apagar. Se a onda leva, vai morrer em alto mar.